de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Eu, Renato Tavorieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E você pode acessar a nossa rádio pela internet www.radios.com.br/melodiafm. Pra que nenhum paparazzi ouse quebrar. E também pode ouvir aos nossos programas passados no endereço www.acasadapedra.com.br, onde há um link específico Questão de Sensibilidade e a possibilidade também de contato conosco, com sua opinião, com suas sugestões, o que para nós será um grande prazer. Há de ser insone, há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Em alguns dias da semana, o nosso programa pode não ir ao ar devido à programação especial aqui da nossa rádio, que é uma rádio da Prefeitura da cidade de Varginha, uma rádio educativa e que tem uma série de compromissos em várias áreas, na área educativa, na área política. E nesse caso, então, você pode ouvir o programa do dia, principalmente porque às vezes temos uma sequência, como no caso de hoje, em que estamos continuando com a nossa viagem pela história da música clássica. Então, nesse caso, você pode acessar esse endereço que já foi dado na internet, www.acasadapedra.com.br, e lá, junto a todos esses programas já passados, o programa do dia estará, porque ele será sempre gravado, mesmo que não irradiado, ele será gravado em estúdio e disponibilizado para que você possa ouvi-lo em qualquer momento. E nós esperamos que você o faça para que você não perca a sequência e toda a proposta que nós estamos trazendo. No caso, desta vez, é a história da música clássica. E tudo isso é questão de sensibilidade. E tudo isso é uma possibilidade de você adentrar, se ainda não o fez, esse universo maravilhoso da música e da música criada há tanto tempo atrás, porque estamos percorrendo desde os seus primórdios e com uma qualidade que a faz tão atual e que sempre estará atual para aqueles que no seu sentimento conseguem perceber a música como uma arte maior. Nas pedras de uma caverna vou deixar a nossa história. E nós continuamos agora com o nosso período, porque tivemos, quando iniciamos essa proposta da Historiando a Música Clássica, nós começamos desde os seus primórdios, música antiga e música renascentista, e adentramos em seguida o período barroco, que é onde estamos. Tivemos a semana passada a introdução ao barroco, inclusive com a parte histórica, as características desse período, e nesta semana continuamos com a mesma proposta devido à riqueza musical e à grande inovação que o barroco traz. Como eu havia afirmado a semana passada, o barroco corresponde a um aprofundamento do espírito do Renascimento. Embora exista uma inovação em termos musicais muito grande, os artistas da época entendiam que o barroco para eles, ou a música que eles faziam a partir de 1600, que é quando o barroco se inicia, para eles era simplesmente a continuidade do homem assumindo em si a centelha da criação, a centelha da ousadia, o homem acreditando em si mesmo, superando aquela fase da Idade Média em que o homem se sentia subjugado pela força, pelo poder da igreja e tinha uma postura mais contemplativa, uma postura mais passiva. E agora não, ele se lança ao mundo em novas descobertas e tudo aquilo que diz respeito ao humano é acentuado. Todas essas visões estão sendo passadas porque iniciamos esta semana com aquela obra que oficialmente marca o início do Barroco. E essa obra nada mais é do que a primeira ópera, como nós entendemos hoje a ópera, com orquestra, com história, com toda uma encenação, personagens fixos. Todos os componentes do que entendemos hoje a ópera estão presentes na grande obra Orfeu, de Claudio Monteverdi, italiano, que, com a sua genialidade, superou o seu tempo, inovou e teve a ousadia de fundar um novo gênero, ainda incipiente, embora outras pessoas na sua época também já estivessem tentando algo nesse sentido, foi ele que conseguiu configurar e dar expressão a essa manifestação nova, esse gênero novo, compondo então o seu belíssimo Orfeu. Viviam a volta, depois da Idade Média, aos ideais gregos, os ideais clássicos gregos, a volta da filosofia, do cientificismo e também de toda a mitologia grega com as suas sabedorias, com as suas questões arquetípicas que tanto definiam o humano e mostravam todas as suas vicissitudes. E nesse sentido, Orfeu se baseia no mito de Orfeu grego, que é um mito riquíssimo em termos de mensagem e que, de certa forma, está relacionado com a nossa ideia do nosso programa. Porque Orfeu nada mais é do que a força da criatividade, da paixão e da emoção humanas através das artes, através da música. Orfeu cantava e tocava a sua lira, a sua cítara, e com essa sua arte maior ele seduzia o espaço, ele seduzia os céus, ele seduzia toda a natureza à sua volta, e o seu canto de sentimento, o seu canto sentido, tinha a ousadia de romper com todos os parâmetros, com todas as regras e tentar o impossível. E essa ideia do homem conseguindo, através da sua emoção, da sua paixão, até superar a própria morte. E essa crença do homem nessa capacidade e nesse reconhecimento é a grande força do que vai gerar não só o que nós entendemos como os grandes descobrimentos, mas toda uma proposta que continua até hoje, do homem se lançando ao espaço, do homem se lançando a essas ousadias que faz dele um ser com essa centelha da criatividade, da ousadia, do sentimento que tanto marca e que nos marca. E tudo isso é a nossa sensibilidade aflorada. Por isso que Orfeu representa e tem essa força, essa energia e essa mensagem por trás de si. E a ópera retrata esse espírito, tem essa preocupação, tem essa conotação subjacente e filosófica. E tudo isso é questão de sensibilidade. E com esses acordes se anuncia a grande ópera Orfeu. Assim ela se inicia. Essa é a sua abertura. E essa proposta de abertura feita originalmente por Claudio Monteverdi é hoje marca registrada de todos os musicais que tem nessa abertura o clima da ópera sendo anunciado. E eu vou falar sucintamente sobre toda ela, porque nós não temos tanto tempo e o nosso programa é de apenas uma hora. E é normalmente, durante toda a semana, o que eu estou trazendo para vocês, às vezes até ultrapassa um pouco esse tempo. Então, em alguns dias eu até não farei a introdução, apenas anuncio a obra para que vocês possam degustá-la. E eu não vou interrompê-la anunciando o que está acontecendo. Então, sucintamente, eu dou uma ideia e eu recomendo a vocês que procurem na internet, porque se vocês procurarem Cláudio Monteverde, Orfeu, vocês vão encontrar toda uma explicação e todos os movimentos da obra, os atos, que no total ela é composta de uma abertura, um prólogo e 5 atos. E por esse motivo vocês podem acompanhar e apreciar muito mais a grande obra. E agora eu vou fazer um relato mais ou menos sucinto para que vocês possam aproveitar. Num primeiro momento, o que nós temos é essa introdução musical apenas orquestrada, com uma orquestra para a época extremamente original. E, em seguida, o que temos é o prólogo. E o prólogo, que exatamente é essa voz que vocês estão ouvindo, é a própria música dizendo quem ela é, explicando do seu poder de sedução, explicando a sua força. Ela anuncia que vem cantar uma grande história, a história de Orfeu. E assim se inicia o primeiro ato. E no primeiro ato há um grupo de pastores e junto a eles as ninfas e Orfeu e sua amada Eurídice. E eles celebram as bodas, o casamento de Orfeu e Eurídice com muita alegria, com muita festividade, pelos campos. E nesses bosques em que Orfeu celebra essa sua natureza, essa sua alegria, essa sua festividade junto a esses pastores e essa ninfa, eles invocam o deus do casamento e pedem a ele proteção, as suas bênçãos. Um dos pastores toma a palavra e pede a todos os demais que se unam a esse coro de festividade e a esses cânticos do primeiro ato que celebram essa festividade, esse momento tão lírico e tão belo musicalmente.

circondi e tutto miri dagli stellanti giri. Dimmi, che vesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio ben che pria ti vidi. E più felice donna che per te sospirai, poi che al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano degno di pura fede a me porgesti. Se tanti gloria avessi quanto che al cielo eterno, e quante chiome an questi colli a me il verde maggio, tutti colmi sarebbe troppo canti di quel piacer ch'oggi mi fa contento. O segundo ato começa com muita alegria, até que a chegada da mensageira com a notícia de que Eurídice havia falecido, picada por uma serpente, traz o clima sombrio de profundo lamento e tristeza que percorre todo o segundo ato e que culmina, depois de todos os pastores e as ninfas em dor extrema, lamentando a fatalidade, culmina com a grande, pungente dor em lamento de Orfeu, que decide, ao final, abandonar a própria vida e caminhar até o reino dos mortos para se unir a Eurídice e tentar resgatá-la. Mirate sana letta l'ombra Orfeo dei quel faggi, or chi non può capirci, se vuol dolce saletta. Su quell'erbosa sponda possiam gin vari modi, ciascun sua voce snodi al mormorio dell'onde. Dolci l'aria in cime a qual suon dolente e lieto ti perturba. Senti carmi, ma nulla può sia. felice un muto sasso che per troppo dolor non può volersi. Ai, per avrei più corti tigre ad orsa chi non sentisse del tuo mal pietade, privo d'ogni tuo ben misero amare. Thank you. Maggiori di questo. assim termina o segundo ato e também o nosso programa, porque continuamos com a segunda parte da ópera Orfeu amanhã. Um grande abraço e até lá.